Brevemente toda luta terá fim. Quem sabe? E este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus, vale a pena sofrer. Meu irmão, não queira desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta bonito! Canta! As vestes ninguém poderá tocar. Vem forte comigo agora! Canta alegremente, igreja. Não deixa o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Não é normal viver e não sorrir. Não é normal sorrir pra esconder a dor que um dia entrou e não saiu, e atrás guardada no seu peito. Eu não aguentaria ser assim. Ainda bem, Jesus habita em mim. Se anseias te livrar da tua dor, é só ficar do lado do Senhor. Precisa dar um passo pra vencer. Precisa de outra história pra viver. Precisa ter um encontro com a luz. Precisa ter um encontro com Jesus. E toda a tua vida vai mudar. O teu saber nem pode imaginar. Pois com palavras nunca se traduz o quê? Viver ao lado de Jesus. Deus está neste lugar. Tempos, vens pedindo uma resposta, e são esperanças mortas que encontras em teu viver. Tu desesperas, pedes conselhos de amigo, chega a pensar consigo, Deus não vai me responder. As tuas lágrimas têm um preço precioso, anjos com taças de ouro têm colhido pranto seu. És o escolhido, teu gemido é valioso, e o teu grito de socorro chegou ao trono de Deus. Deus está neste lugar, só quem crê canta bonito. Deus está neste lugar. Não há quem fique parado, quieto de braços cruzados, onde o nosso Deus está. Deus está neste lugar, oh glória! Deus está neste lugar. A glória de Jeová. resistir, Senhor. Não há coração que resista à tua presença, Deus. Aleluia! Quem foi que veio aqui na terra para nos salvar? E que água em vinho pode transformar? E que tranquilamente andou sobre o mar? Quem foi que bem lá no deserto multiplicou os pães? Uma grande multidão pôde alimentar e a sede da alma também saciar. Quem foi que o filho da viúva ressuscitou? A grande tempestade também acalmou. Aqueles 10 leprosos purificou. Quem foi que o cego de nascença fez enxergar? E a mulher adúltera pôde perdoar. Os endemoniados pôde libertar. Quem foi? Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus. Jesus, só Jesus, Jesus, Jesus.